Para liberar o perdão, não é necessário que o ofensor esteja arrependido pelo que ele cometeu. Em Lucas 23, 24, não preciso de ler, eu vou ler com os irmãos, depois você confere. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou pessoas que nem sabiam o que estavam fazendo. Em Atos, capítulo 7, versículo 60, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele disse, diz o texto, então, ajoelhando-se, Estevão, né, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. Estevão também perdoou as pessoas que o feriam, que andavam tirando a sua vida. Essas pessoas não estavam arrependidas e nem pediram perdão. Olha que interessante. Você lê o texto lá, você não vê ninguém jogando pedra, fala, ô Estevão, você me perdoa, Estevão? E dá uma pedrada, me perdoa, Estevão? Eu estou fazendo isso, mas ó, eu estou com meu coração arrependido. O texto fala de alguém que arrependeu? O texto fala de alguém que chegou e pediu perdão, Estevão, antes de você morrer, perdoa, me perdoa, Estevão. Mas olha o ensinamento que Deus está trazendo para nós aqui, irmãos. Perdão é algo espiritual. Eu posso até perdoar. Se ele chegar para mim e se humilhar, eu perdoo. Isso não é perdão não, queridos. Perdão é uma atitude voluntária do nosso coração, independente de qualquer ação ou reação da outra parte. É uma atitude voluntária do nosso coração. E Estevão ali, debaixo de pedra, sofrendo, quase morrendo, ele na hora fala, Senhor, perdoa esses homens, Senhor. Senhor, eu quero dizer, olha aqui, ó, eu estou liberando esses homens dessa culpa. Eu estou liberando essas vidas, Senhor. Eu não quero que essas vidas sejam aprisionadas. Eu não posso morrer, Senhor, segurando essas vidas na minha mão. Então, Deus, eu libero essas vidas agora. Elas estão liberadas dessa culpa. E aí diz o texto que com estas palavras ele adormeceu. Olha que tremendo, irmãos. Perfeito. Olha o poder. E quando que Estevão ia imaginar isso, irmã? Quando Estevão ia imaginar, e a irmã está trazendo uma questão que é interessante. Saulo estava presente, o texto continua falando que Saulo consentia. Saulo que era o perseguidor. E quem sabe, de repente, esse poder desse perdão, liberado ali por Estevão, não foi também algo no mundo espiritual que gerou tudo aquilo ali e alcançou a vida de Paulo posteriormente. Olha o que, um perdão não faz. E o que é mais interessante, irmão, não esperou pedir, não esperou um arrependimento. Porque às vezes nós até perdoamos, e com sinceridade, mas tem que vir aqui, ó. Tem que vir comer na minha mão. A hora que chegar aqui, aí eu ponho a minha capa de cristão e falo, você está perdoado, meu irmão. O Senhor Jeová te abençoe. E sai assim, gigante, né? Na glória própria. E o diabo está lá, eu estou te destruindo. Eu estou te destruindo. Mas quando nós tomamos essa atitude, Senhor, olha, eu quero abençoar, ele está perdoado. Queridos, eu tenho pessoas que eu oro, Senhor, eu abençoo fulano de tal. Pessoas que eu não sei onde tiveram algum problema comigo, falo, Senhor, eu abençoo fulano de tal. E eu aprendi mais uma, alguém pregando aqui, se eu não estou enganado, foi o Marco Aurélio que pregou alguns dias, ele falou o seguinte, que uma pessoa que era inimigo, ficou inimigo da outra, ele ora e fala, Senhor, eu profetizo, ele vai ser o meu melhor amigo. Quem falou isso? Foi o Marcelo? Foi o Marco Aurélio? Acho que foi ele, não foi? Acho que foi o Marco Aurélio. Aquele dia eu aumentei mais a minha oração, falei, Senhor, ele vai ser o meu melhor amigo. Eu estou declarando isso sobre aquela vida, vai ser o meu melhor amigo. O que que o perdão liberado não gera no mundo espiritual? O que que o perdão liberado não gera no mundo espiritual? O que vimos em Jesus e em Estevão é sentimento ou obediência? O que que estava lá em Jesus? O que estava em Estevão? Era sentimento? Era obediência? Será que Estevão tinha condição de sentir? Eu vou esperar, agora eu vou sentir. A hora que o Espírito Santo trouxer um amor assim grande no meu coração, aí eu vou liberar para ele esse perdão. Sentia muita dor, né, Marconi? Em ambos os casos, muita dor. E não era só dor física, era também dor física. Mas não era só dor física, era dor no espírito. Como nós sofremos hoje, às vezes rejeição, às vezes alguém com injustiça e que dói. Tem situações que alguém chega a declarar, é melhor tivesse me matado do que fazer eu sofrer, passar por essa situação. E dói, mas dói com força, dói de verdade. Mas no meio da dor, a hora que a gente não consegue nem raciocinar, o Espírito Santo tem o poder de ir lá no nosso coração e garimpar algo precioso que foi plantado lá um dia e extrair daquela situação completamente adversa, arrancar daquele caos, daquele meio de destruição. A gente olha para um lado, destruição, olha para o outro, destruição, olha para o outro, destruição. Ele tira algo precioso, garimpa algo precioso lá no meio e constrói. Porque o projeto de Deus é a construção. Isso é muito gostoso, queridos. Jesus e Estevão tinham plantados nos seus corações a verdade, a palavra, os princípios. Por isso que no meio da dor, eles, Senhor, perdoa esse homem. Perdoa esses homens. A falta de perdão não prejudica o ofensor. Prejudica o ofendido. É como um veneno no coração. É como um veneno no coração. Eu não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar. Não adianta. Isso não se faz. O melhor amigo dele fui eu. A melhor amiga fui eu. Isso é traição que ninguém perdoa. Você está tomando um veneno. E achando, imaginando que o efeito vai dar do outro lado. Não tem essa, queridos. Mas, e olha como que é gostoso. Irmãos, olha como que é lindo isso. Quando nós não perdoamos, é a obra do inimigo. Quando o homem não perdoa, não libera o perdão, é obra diabólica no coração. E intenta o quê? Matar o próprio homem. Se eu não libero perdão, eu estou tomando veneno e achando que o outro vai morrer. Mas se eu libero perdão, o poder de Deus é tão grande que Ele restaura a minha vida e restaura a outra vida também. O inimigo, o poder dele é limitado, ele está tentando me destruir aqui e se eu, olha, você não libera perdão não, você toma esse veneninho que vai fazer efeito lá e não faz. Mas quando nós liberamos o perdão, nós somos restaurados. A situação é restaurada e a outra pessoa é alcançada pelo poder de Deus. Olha que tremendo isso, queridos. Não há limite para o poder de Deus. Não há limite para o mover de Deus. E o perdão é como uma fibra ótica. Hoje é fibra ótica. Antigamente era fio, cabo. Hoje é fibra ótica. Rapidinho chegou do outro lado. O perdão é como uma fibra ótica para o mover de Deus. Ó, alcança. Alcança do outro lado. Só para a gente encerrar e para a gente poder orar um pouco sobre isso. Os sintomas da falta de perdão, os mais comuns: raiva, pensamentos de vingança. Você é um sujeito, um dia eu ainda pego ele. Você pode até não falar, mas lá no coração, e hora que acontece alguma coisa, você sabe alguma notícia, o coração se alegra, mesmo que a gente fale assim, oh meu Deus, tem misericórdia, mas o coração está assim, mas é porque ele fez isso, é por causa daquilo que ele fez comigo. Sarcasmo, escárnio para afrontar ou ofender as pessoas, tratar as pessoas com desdém, né? Distanciamento, evitando ter intimidade, evitando conversar. Aí a hora que você chega, a hora que você está conversando, aí chega alguém, você pega, chega uma pessoa, você pega, vai despistado, sai, né? Ou chega para outra, você vai falar com fulano, ó, toma cuidado, fulano, você sabe como é que é. Procura se distanciar e procura distanciar as pessoas dos outros. São alguns sintomas, teríamos outros. Mas a nossa pergunta agora é: a quem, o que e quando eu devo perdoar? A quem eu devo perdoar? A todos. A todos. O perdão que temos que ter no nosso coração é o perdão que Deus tem no coração dele. E ele não faz acepção. Ele perdoa a todos. O que devo perdoar? A tudo. A tudo. Não, tem um limite. Não tem limite, queridos. O que nós, da maneira como nós perdoamos, nós seremos perdoados. A tudo. A todo tipo de ofensa. De ofensa. Quando devo perdoar? Em todo tempo. Agora. Na verdade, ontem, você já devia ter perdoado. E se não perdoou, era ontem o tempo de perdoar. Mas Deus, na sua infinita graça, está dizendo para você, é agora. É agora. Libera, querido. Você quer fazer um bem para a sua vida? Você quer ser objeto de construção de Deus? Libera o perdão. Perdoa. Perdoa. Mesmo que isso ainda vá continuar doendo, mas eu declaro sobre a sua vida, o Espírito de Deus vai trazer uma graça tão grande sobre você, que a hora que você menos imaginar, você vai se deparar com aquela situação, e você vai se assustar, porque aquilo não vai doer mais dentro de você, porque você foi inundado pelo Espírito de Deus. Mas há uma necessidade no nosso coração de você dar um passo e falar, Senhor, eu perdoo. Eu solto essa vida, eu libero essa vida. E quando nós fazemos isso, algo tremendo acontece no mundo espiritual. E nós somos alcançados de forma maravilhosa pelo Senhor. De forma maravilhosa pelo Senhor. Quando nós pensamos em perdão, nós imaginamos aquelas falhas gravíssimas. Não, alguém fez alguma coisa comigo assim, assustadora. E eu costumo imaginar o seguinte, é como se fosse para construir uma daquelas pirâmides lá do Egito. Não, a coisa é muito grande, é uma pedra muito grande, isso aqui nós temos que perdoar. Mas, meu irmão, grandes construções começam a ser feitas com pequenas pedras. Coloca ali uma pedrinha, outra por cima, outra por cima, outra por cima. E se nós não tivermos disposto o nosso coração de arrancar essas pedras pequenas, eu vou te falar, uma pedra pequena em cima de outra, em cima de outra, vira uma parede. Você já pensou nisso? Vira uma parede. E é muito mais fácil nós darmos um chute e ficarmos livres de uma pedra do que depois ter que destruir uma parede inteira. E a palavra do Senhor para o nosso coração não é para o seu coração, é para o meu coração, é para o coração da igreja. É, libera, perdoa. Eu não sei o que, que ele fez, o que, que ela fez, eu só sei de uma coisa, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E nesse poder, ele pega e transforma tudo aquilo que o inimigo construiu, tudo aquilo que o inimigo trouxe para destruição, ele transforma e adequa aquilo no seu projeto que é de construção.